Reviravolta Máfia Produções apresenta Selena, Tony Montana, Bandoleiro, hein? Da Mia, da Bala. A Efex tá vendo aquele bico chegando nos pano. Todo paludo chega gesticulando pros mano. O bico tá achando que tá bom pra ele, mas vê como amarela quando eu pôr na parede. Easy Caos, vulgo Tony Montana, sou descendente. Não quero ouvir, say hello to my little friend. No nosso filme o seu fim é verdadeiro. Aí santa só pra mim, pra Selena e o bandoleiro. Graças compadre, mira cabrão. Sujeitinho improvisado, não vale um cupom. Língua de rabiola, queixo de mola. É daqueles que se pante, esfola e te degola. Faz a caveira de quem tá no sossego. Liga tipo um morcego, esse pau no rego. Maldiz la família, habla de mi gente. Mas não tem tanta força pra quebrar la corrente. De tu madre, hijo de puta. Soy tequila com vinagre na sua cicuta. Aê, cabeça de bagre, vê se me escuta. Antes que se consagre, tem que vir pra disputa. Aí assuma seu fracasso antes que eu te prove. Comprove, faço contigo a prova dos nove. Se envolve, resolve, mostra que é forte seu lock. Não sou proctologista, mas eu tô te dando um toque. Então, veja bem. Quem sou eu pra julgar alguém, tem a ver. Mas pra você eu não vou dar amém, vai saber. Hoje em dia tem que ficar ligeiro. Pois quem é desse jeito merece só meu desprezo. Uma pá de bico doce até umas horas. Pagando dos ouro de Nike Shocks 12 molas. Seu dinheiro, seu status, nego, é pouco pra mim. Seu castelo de areia, nego, é pouco pra mim. Bandoleiro e Tony Montana, de campana com a gana de uma guitarra que lembra Santana. Regule sua antena, ajuste a cena, tica Selena plena na arena. Compreende o que passa, se no que te digo que passa, ratão, passa amanhã. Quer tentar lá, suerte vem que tem aqui também. Mas se vier na maldade aqui, só amém. É assim mesmo, fala até umas horas, depois pipoca. Quanto mais seu chapéu se atola, mais abre a cova. Ururu, pau no top, isqueirinho da moda. Mas se cai, aqui roda, pois lá onda é foda. Se montou nos artigos, mas não se montou no conceito. Na vila tá pedido que valeu o dinheiro. Conta a tua fortuna que a gente conta a nossa. Não há quem possa nem se coça, se não é roça. Da Mia, da Bala, te...